quero ser um vaso usado em tuas mãos, Senhor. Eu quero ser um vaso remodelado por ti, Senhor. Para a prova da minha fé, sou provado como ouro no fogo, porque me ama e me levanta. Para sempre vou te exaltar e te glorificar. Para sempre te adorarei, porque és meu rei. Exaltado, és honrado, incomparável, Senhor. Inconfundível, invencível, soberano és tu. Exaltado, és honrado, incomparável, Senhor. Inconfundível, invencível, soberano és tu. Exaltado, Senhor Jesus, soberano és tu, meu Deus. Que hoje seja o momento de me transformar. Que hoje seja o momento de me renovar. Que hoje seja o momento de me restaurar. Que hoje seja o momento de me tocar. Quero ser usado em teu santuário. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Quero ser usado em teu santuário. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Incomparável, Senhor, inconfundível, invencível, soberano és tu. Exaltado, és honrado, incomparável, Senhor, inconfundível, invencível, soberano és tu. Exaltado, Senhor Jesus, soberano és tu, meu Deus. Que hoje seja o momento de me transformar. Que hoje seja o momento de me renovar. Que hoje seja o momento de me restaurar. Que hoje seja o momento de me tocar. Quero ser usado em teu santuário. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Quero ser usado em teu santuário. Tu és o oleiro, eu sou o barro. Exaltado, és honrado, incomparável, Senhor. Inconfundível, invencível, soberano és tu.